sempre que vieste. Poderia ter sido apenas uma sombra, mas não. Sempre que vieste, a tua palidez de espírito poderia ter trazido alguma coisa ao meu semblante carregado, mas não. O que soubeste foi apenas desaprender. Aquela pequena verdade que tu tão bem conheces. Porquê esconder a verdade quando ela não existe? Não vês? A mentira sempre teve muito mais peso do que todas as tuas tentativas de te superar a ti própria. Não vês que tu és apenas um pretexto para eu me tornar cada vez mais belo? Como eu toco este tambor de olhos fechados e com um cigarro na mão esquerda, a cinza deve estar toda a cair em cima da minha perna esquerda, porque a sinto mais quente do que a perna direita. Não vês? Que eu quero uma mulher que tenha os olhos pequenos, boca pequena, o nariz pequeno.